Aberforth encarou-o a sério. Seus lábios se mexeram como se ele estivesse mastigando as palavras que refreava. Então desatou a falar. Quando minha irmã fez 6 anos de idade, ela foi atacada fisicamente por 3 garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços, quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena. Não tinha controle sobre a magia. Nessa idade nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe e quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. Os olhos de Hermione estavam enormes à luz das chamas. Rony parecia ligeiramente nauseado. Aberforth se levantou, alto como alvo e inesperadamente terrível em sua cólera e na intensidade de sua dor. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu, e rompia dela quando não conseguia controlá-lo. E, por vezes, ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. E meu pai foi atrás dos filhos da mãe que tinham feito aquilo, continuou Aberforth, e os atacou. Por isso o prenderam em Azkaban. Ele nunca se defendeu porque, se o ministério soubesse da condição de Ariana, ela teria sido recolhida ao Santo Mungus para o resto da vida. Seria considerada uma séria ameaça ao Estatuto Internacional do Sigilo, desequilibrada como ficara, a magia explodindo de dentro dela sempre que não conseguia refreá-la. Tivemos que mantê-la a salvo e em silêncio. Mudamos de casa, espalhamos que era doentinha e minha mãe cuidava dela e tentava mantê-la calma e feliz. Eu era o seu favorito. E ao dizer isso, um encardido garoto de escola apareceu espiar através das rugas e da barba emaranhada de Aberforth. Não era o alvo. Ele ficava sempre no quarto quando estava em casa, lendo seus livros e contando seus prêmios, mantendo em dia sua correspondência com os nomes mais notáveis da magia da época, debochou Aberforth. Ele não queria se incomodar com a irmã. Ela gostava mais de mim. Eu conseguia convencê-la a comer quando não queria comer com a minha mãe. Eu conseguia acalmá-la, se tinha um acesso de fúria. E, quando estava tranquila, costumava me ajudar a alimentar os bodes. Então, quando completou 14 anos, eu não estava em casa. Entendem? Se tivesse, poderia tê-la acalmado. Ariana se descontrolou e minha mãe já não era tão jovem quanto antes. E foi um acidente. Ariana não pôde controlar. Ela matou minha mãe. Harry sentiu uma horrível mistura de pena e repulsa. Não queria ouvir mais nada, mas Aberforth continuou a falar e o garoto ficou imaginando quanto tempo decorrera desde a última vez em que ele tocara nesse assunto, se, de fato, algum dia tocara. Esse imprevisto pôs fim à viagem de alvo com um doguinho ao redor do mundo. Os dois vieram a Godric's Hollow para os funerais de mamãe e, em seguida, Dodge partiu sozinho e Alvo se acomodou no papel de chefe de família. Ah! Aberforth cuspiu nas chamas. Eu teria cuidado de Ariana e disse isso a ele. Eu não fazia questão de frequentar a escola. Teria ficado em casa. Ele me disse que eu tinha que terminar minha educação e ele assumiria as obrigações de minha mãe. Um certo revés para o senhor gênio, pois não há prêmios por cuidar de uma irmã semi-louca para impedi-la de explodir a casa a cada 2 dias. Mas ele se desincumbiu bem nas primeiras semanas, até a chegada dele. Agora, uma expressão realmente ameaçadora surgiu no rosto de Aberforth. Grindelwald. E finalmente meu irmão teve um igual com quem trocar ideias, alguém tão genial e talentoso quanto ele. E o cuidado com Ariana passou a um segundo plano, enquanto eles tramavam os seus planos para uma nova ordem em magia, procuravam relíquias e faziam o que mais despertasse o seu interesse. Planos grandiosos para o benefício da bruxidade. E se uma jovem deixasse de receber atenção, que importância teria, quando o alvo Dumbledore estava trabalhando para o bem maior? Mas depois de algumas semanas, eu dei um basta. Dei mesmo. Já estava quase na hora de regressar a Hogwarts. Então, eu disse aos dois, cara a cara, como estou falando com vocês agora. E Aberforth olhou com superioridade para Harry. E nem foi preciso muita imaginação para vê-lo adolescente, vigoroso e zangado, enfrentando o irmão mais velho. Disse-lhe, é melhor desistir agora. Não pode tirá-la daqui. Ela não tem condição. Não pode levá-la com você, seja lá aonde quer que pretenda ir, quando estiver fazendo os seus discursos inteligentes, tentando conquistar admiradores. Ele não gostou. Os olhos de Aberforth foram brevemente ocultados pela luz das chamas nas lentes dos óculos. Eles tornaram a parecer brancos e cegos. Grindelwald não gostou de ouvir isso. Ficou irritado. Me disse que eu era um menino idiota, tentando barrar o seu caminho e do meu genial irmão. Será que eu não entendi a minha pobre irmã? Será que ela não precisaria mais ser escondida depois que tivessem transformado o mundo e tirado os bruxos da clandestinidade e ensinado aos trouxas qual era o seu lugar? Então tivemos uma briga, e saquei a minha varinha, ele sacou a dele, e fui atingido por uma maldição cruciatus lançada pelo melhor amigo do meu irmão, e Alvo tentou impedi-lo, e de repente nós três estávamos duelando, e os clarões e os estampidos assustaram Ariana. Ela não o suportava. A cor foi sumindo do rosto de Aberforth como se ele tivesse recebido um ferimento mortal. e acho que ela quis ajudar, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. E não sei qual de nós fez aquilo. Poderia ter sido qualquer um de nós. E ela caiu morta. Sua voz falhou ao dizer a última palavra, e ele se largou na poltrona mais próxima. O rosto de Hermione estava molhado de lágrimas, e Rony estava quase tão pálido quanto Aberforth. Harry sentia apenas asco. Desejou não ter ouvido aquilo, desejou poder apagar tudo de sua mente. Estou tão penalizada, sussurrou Hermione. Foi-se, disse Aberforth com a voz embargada. Foi-se para sempre. Ele limpou o nariz no punho da camisa e pigarreou. É claro que Grindelwald deu-o fora. Ele já tinha uma história pregressa em seu país e não queria que Ariana fosse acrescentada à sua folha. E Alvo ficou livre, não? Livre do encargo da irmã, livre para se tornar o maior bruxo da... Ele nunca se livrou, protestou Harry. Perdão, disse Aberforth. Nunca. Na noite em que seu irmão morreu, ele bebeu uma poção que o deixou fora de si. Ele começou a gritar, suplicando a alguém que não estava presente. Não os machuque, não os machuque. Por favor, a culpa é minha, machuque a mim. Rony e Hermione estavam de olhos arregalados para Harry. Ele jamais entrara em detalhes sobre o que acontecera na Ilha do Lago. Os fatos que se desenrolaram depois que ele e Dumbledore voltaram a Hogwarts tinham eclipsado completamente todo o resto. Ele estava revivendo o passado com você e Grindelwald. Sei que estava, disse Harry, lembrando-se de Dumbledore choramingando, suplicando. Pensou que estivesse vendo Grindelwald machucar você e Ariana. Foi uma tortura para ele. Se você tivesse presenciado, não afirmaria que ele se livrou. Aberforth pareceu se perder na contemplação de suas mãos nodosas de veias saltadas. Depois de uma longa pausa, falou. Como pode ter certeza, Potter, de que meu irmão não estava mais interessado no bem maior do que em você? Como pode ter certeza de que não é dispensável, exatamente como a minha irmã foi? Uma ponta de gelo pareceu transpassar o coração de Harry. Não acredito. Dumbledore amava Harry, disse Hermione. Então, por que não lhe disse para se esconder? Retorquiu Aberforth. Por que não lhe disse, cuide-se bem? Eis como sobreviver. Por quê? Disse Harry, se antecipando a Hermione. Às vezes, a pessoa tem que pensar além da própria segurança. Às vezes, a pessoa tem que pensar no bem maior. Estamos em guerra. Você tem 17 anos, moleque. Sou maior de idade e vou continuar lutando mesmo que você já tenha desistido. Quem disse que eu desisti? A Ordem da Fênix acabou, repetiu Harry. Você sabe quem venceu. Tudo está terminado e qualquer um que finja que é diferente está se enganando. Não digo que gosto disso, mas é a verdade. Não, não é, contestou Harry. Seu irmão sabia como liquidar você sabe quem e passou esse conhecimento a mim e vou continuar até conseguir isso ou morrer. Não pense que não sei como isso poderá acabar. Há anos que sei. Ele esperou Aberforth caçoar ou argumentar, mas o bruxo não fez isso. Apenas franziu as sobrancelhas. Precisamos entrar em Hogwarts, repetiu Harry. Se não pode nos ajudar, esperaremos até o dia nascer. Deixaremos você em paz e tentaremos encontrar um jeito sozinhos. Se você puder, bem, agora será um bom momento para nos dizer. Aberforth permaneceu pregado em sua poltrona, fitando Harry com olhos extraordinariamente semelhantes ao do irmão. Por fim, pigarreou, levantou-se, deu a volta à mesinha e se aproximou do retrato de Ariana. Você sabe o que fazer, disse ele. Ela sorriu, virou-se e saiu. Não como normalmente fazem os bruxos nos retratos, pelas molduras laterais, mas por uma espécie de longo túnel pintado atrás dela. Os garotos observaram o seu vulto franzino se retirar e finalmente ser engolido pela escuridão. Ah, quê? Começou Rony. Só existe um modo de entrar agora, disse Aberforth. Vocês devem saber que bloquearam todas as antigas passagens secretas dos dois lados. Há dementadores em torno de todos os muros divisórios, patrulhas regulares dentro da escola. Segundo informaram minhas fontes, o lugar nunca esteve tão fortemente guardado. Como espera fazer alguma coisa se conseguirem entrar com o Snape na direção e os Carroll como seus assistentes? Bem, a preocupação é sua, não é? Você diz que está disposto a morrer. Mas quê? Perguntou Hermione, franzindo a testa para o quadro de Ariana. Um minúsculo ponto branco reaparecera no fim do túnel, pintado, e agora Ariana retornava em direção à sala, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Mas havia outra pessoa em sua companhia, alguém mais alto, que vinha mancando com um ar agitado. Seus cabelos estavam mais longos do que Harry jamais vira. Parecia ter sofrido vários cortes no rosto, e suas roupas estavam rasgadas e poídas. Cada vez maiores, se tornaram os dois vultos até suas cabeças e ombros ocuparem todo o quadro. Então, o conjunto girou para a frente na parede como uma portinhola, e surgiu a entrada de um túnel de verdade. E dele, com os cabelos demasiado crescidos, o rosto cortado, as vestes rasgadas, saiu, com dificuldade, um Neville Longbottom real, que soltou um urro de prazer. Saltou do console e gritou: — Eu sabia que você viria. — Eu sabia, Harry.